DJ King Tan and Trap, my nigga. Ela mexe a bunda, pensando em lucrar. Ela sobe, ela desce, não quer estresse, só quer rebolar. Fazendo lap dance, lap dance, lap dance, lap dance. Que mina gostosa, meu mano apresenta. Ela chama os meninos no palco e senta. Ela faz desaparecer do meu boneco, não tive nem pista. Quando ela chamar você, guarda o seu dinheiro das ilusionistas. A calça dela é espacial, vagabundo. A bunda dela é especial, de outro mundo. Na selva é predadora, nos vídeos amadora. Silhueta encantadora, mais perigosa que metralhadora. Atraente pras gatas, um convite, uma trip à luz do luar. Do jeito que ela não resiste, liga as amigas, encosta pra cá. Toda noite, todo dia, só gatona, alegria. AP monstro com vista numa ilha, puxou pela cintura, traz tequila pras menina. Os bico pergunta, não sabe a resposta, o segredo dos meninos que as gatona gostam. O resumo da noite, Megane e Corolla, que plane na pista e a gente decola. Chave no contato e vixe, nem me viu, várias RR e várias mil mil. Ela mexe a bunda, pensando em lucrar. Ela sobe, ela desce, não quer estresse, só quer rebolar. Fazendo lap dance, lap dance, lap dance, lap dance. Ela mexe a bunda, pensando em lucrar. Ela sobe, ela desce, não quer estresse, só quer rebolar. Fazendo lap dance, lap dance, lap dance, lap dance. Ela sobe por cima de mim, rebola, encosta gatona, agora é a hora. Tem lap no clube aqui dentro e lá fora, ela toma, acabou e diz que revigora. A temperatura sobe quando ela desce. Na verdade, mano, algumas coisas sobem quando ela desce. Sobe, desce, sobe, desce. O seu corpo suado é o casaco que me aquece. Sobe, desce, sobe, desce. O seu corpo suado é o casaco que me aquece. Ela me chamou, queria me mostrar que o lap dance veio e veio pra ficar. Ela me chamou, queria me mostrar que o lap dance veio e veio pra ficar. Ela mexe a bunda, pensando em lucrar. Ela sobe, ela desce, não quer estresse, só quer rebolar. Fazendo lap dance, lap dance, lap dance, lap dance. Ela gosta de ter o poder, ela sabe que eu sei que ela adora ter. Abaixa o banco do carro, relaxa gatona que o vidro é fumê. Ela gosta de ter o poder, ela sabe que eu sei que ela adora ter. Abaixa o banco do carro, relaxa gatona que o vidro é fumê. Ela mexe a bunda, pensando em lucrar. Ela sobe, ela desce, não quer estresse, só quer rebolar. Fazendo lap dance, lap dance, lap dance, lap dance. Ela mexe a bunda, pensando em lucrar. Ela sobe, ela desce, não quer estresse, só quer rebolar. Fazendo lap dance, lap dance, lap dance, lap dance, lap dance.